primeiro amor já nos atrai. Hoje de fato não é mais. Se transformou numa saudade boa que guardei numa gaveta do meu coração. Não quer dizer que vai ter volta. A sua vida já tá em outra rota e a minha também. Mas lembrar quem fez a gente descobrir o amor faz bem. Ou faz bem e pra honra boa saúde. Levando assim na gaveta do primeiro amor que fez bem pra mim. Alô, meu parceiro Neto, divulgações de Penedo Alagoas, tamo junto. Magno Record, Vitinho, Vitor do Record, meu parceiro, tamo junto. Isso não quer dizer que vai ter volta. A sua vida já tá em outra roda e a minha também. Mas lembrar quem fez a gente descobrir o amor faz bem. Faz bem. E faz bem. E pra honra boa saudade, a lembrança de um beijo. Errou a matemática e eu vou te levando assim na gaveta do primeiro amor que fez bem pra mim. Ou pra mim e pra honra boa saudade, a lembrança de um beijo basta. E se o amor é só alguém aí errou a matemática e eu vou te levando assim na gaveta do primeiro amor que fez bem.